Este é o sonho de Deus para a nossa terra. Houve um instante quando Jesus olhou para Jerusalém e ele disse: Ó Jerusalém, ó Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar-te como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Mas nessa noite, nesse grande estádio, nós dizemos: Jesus, Jesus, nós queremos estar debaixo das tuas asas. Jesus, nós queremos a tua proteção. Jesus, nós precisamos do Senhor. Jesus, o nosso coração como terra, o nosso coração como nação, não está fechado. Senhor Jesus, contempla os teus filhos, estão reunidos aqui. Senhor, somos milhares, somos milhões, mas abrimos o nosso coração e dizemos: Senhor, é chegado este tempo, quando tudo que a nossa alma deseja, precisa, é estar debaixo das tuas asas. Estenda mesmo, Senhor Jesus, sobre a nossa terra, as asas do Senhor, sobre teus filhos, que cada crente, aonde estiver em todo o território brasileiro, Senhor, que ele seja nas tuas mãos uma testemunha real, que ele seja um apaixonado por ti. Ah, Senhor, sobre a tua igreja, quebra, Senhor, todo espírito de divisão, a falta da unidade, mas, ó Deus, que possamos ver a tua igreja vivendo debaixo realmente da unção tão gloriosa do Senhor. Queremos, ó Deus, pisar nossos filhos, nossos netos, haverão de pisar, Senhor, em uma terra sarada, perdoada, transformada pelo Senhor. Mas queremos hoje, Pai, na nossa geração, viver esta realidade de uma nação curada para a glória do teu próprio nome. Senhor, é que tu comeces a fazer esta cura agora.